calçada pra se esparadrapo. Perseguem chatos, seus anonimatos. Só fazer sábios papos com ninguém. Perseguem ratos nos dutos sináticos. Peripatéticos, não são simpáticos. Vagões inteiros vagam pelo trem. Na multidão dispensam candidatos. Dito de capo, capo da Gestapo. Bebe enfiado um gole no armazém. São tico-tico no fubá dos fatos. Peripatéticos dos peripatos. No meio fio, um fio, um vão vai vem. Palindromão, troca seus sopapos. Arrastam pontos entre os entreados. A outro preço também nesse cai bem. Os alfabéticos e os acrobáticos flutuam frases no lençol freático. Pulo bem limpa via por vintém. Seu desalinho não é desacato, mas desacato em qualquer olhará. Até que o atlético deixe o desdém. Grudem nas ruas feito carrapatos. Cruzem nas crises falsos coquinatos. Assustam o vinho de Sampa, Santarém. Escapam linha no meio dos trapos.